多分。Chorando? Tá chorando, Evine? Deveria ter passado álcool em gel no peito e arrancado o sentimento que acabou comigo. Tem gente que é pior que vírus. Chama! Quando ela me traiu, eu fiquei de cama no boteco UTI mais de uma semana. Doente de amor, vivendo um drama com soro de 50. Com injeção de conhaque, de noite, de manhã, de tarde, me curei da judiação que ela me faz manhã. Coronavírus nunca me assustou. Coronavírus, eu não, chama! Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor. Eu já peguei coisa, pai. O coronavírus, aqui assustou ou não assustou? Coronavírus nunca me assustou. Já pegou? Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor. Eu já peguei coisa pior, hey! Ainda chamei de amor. Chama que é sucesso. Eu sei que tem gente que já pegou coisa pior do que coronavírus, hey! Com soro de 51 na veia, com injeção de conhaque de noite, da judiação que ela me fez. Quem? Coronavírus nunca me assustou. Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor. Eu já peguei coisa pior. Opa, Júlia, opa, Júlio. Júlia disse assim, ó. Coronavírus nunca me assustou. Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor. Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor. Ei! E chora, e chama. Se não quer, é bom que sobra, né, amigo?